Hoje é de bobs com rap, foda-se meu papo. Moza na cara já depois das 7. Televisão está cheia de bobs com rap. Acne e AIDS estão me perseguindo, te ameaçam. Lá começo me movendo numa esquina com minha nave de princesa. Agora mastigo copo de gente sem nome. Foda-se seu sobrenome. Eu bato punheta pensando na sua avó. Foda-se a artilharia, minha mente é toda pra minha vizinha. Luz LED é meu corpo, em seu custo tá cheio de esgoto. Desenho rabiscos inapropriados, os cristãos estão bolados. Desenho luz invertida por todo lado da escola. Minha pena está mofando pra não ter vai dizer me mamando nessa hora. Caralho. Desenho rabiscos inapropriados, os cristãos estão bolados. Ei, Kisper, que beat do caralho. Na primeira vez que ouvi o meu piro ficou pro alto. Ele parece o curupira, enfio no meu próprio rabo. Eu sou branco, mas meu palmo é de apenas 2 metros e 4. Quem não gosta de NoFap vai pra puta que pariu. Eu quero a Elisa Sanches para presidente do Brasil. Eu vejo uma bunda de gordo, viro um cachorro no cio. A minha glosa é a bala e minha piroca é o fuzil. Participa de uma parte da minha vida. Em troca eu bato uma punheta pra minha califa. Levanta os braços pro alto e diga não às vaginas. Aqui no barro sou conhecido como caçador de tias. Eu só queria ser apenas mais um cara bacana. Mas minha glosa parece a teia do Homem-Aranha. No dia que uma mulher vir pra minha cama, eu vou lamber o buraco dela ao som do Exalta Samba. Minha vizinha, mulher de meu corpo, seu rosto cheio de esgoto.